3661 copiando. Pronto. Só 3661, Ilhéus, aprovado nível 140 via Golf 677. Decola da pista no zero, perfil da Coral com curva à direita. Transponder 0263, controle Salvador 119.35. TAN 3661, autorizado, nível 140, via Golf 677, decolada 10, meu curso à direita, a subida é a Coral. O transponder 0263, controle 119.35. TAN 3661, cotejamento correto, chame pronto. Chamarei. Salve, boa tarde, o TAN 3566, Aracaju 190, autorização copia. 566? Afirmo. 3566, Guarda-Copa, formação em curso, novembro. E agora, cópia, não sei se for 3566. Foi o TRIP 5489. Consciente, Mike Ecovita, mais 30 segundos. Alô, TRIP 5489. TRIP 5489, ciente, número 3 para a cópia. Ciente, por informação é prevista. Mike Ecovita, copia. Meia. Obrigado, uma boa tarde. Pronto, agora. Mike Ecovita, Manatic, mil pés, decolada pista 17, curva direita, corredor Axé. Transponder 0125, controle Salvador 119.35, torre 186. Positivo, autorizado Manatic, mil pés, decolada pista 17, curva direita, corredor Axé, controle canal 35, torre 186 e o transponder 0125. Mike Ecovita, cotejamento correto, para acionamento e táxi, torre 186, confirme PLB. 03. TAN 3566, copia. 3566, copia. TAN 3566, Aracaju, aprovado nível 190, decola da pista no zero, perfil da PUCA, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5475, controle Salvador 119.35. Aracaju 190, PUCA, Caju, decolador no zero, de curva esquerda, 5475, transponder 1935, controle. Tá, 3566, cotejamento correto, chame pronto. Semana pronto, gato. TRIP 5489, copia. Afirmativo, 5489. TRIP 5489, vitória da conquista, nível 200, decola da pista no zero, perfil da gole, eval após direto conquista com curva direita. Transponder 5506, controle 119.35. Saída conquista 200, decolada 10, curva direita, saída agora, eval, aciona 5506, frequência 119.35, o 5489. 3-5489 após eval direto conquista. Após eval direto conquista, 5489. 3-5489, cotejamento correto, chame pronto. Porta quando pronto, 5489. Sala até 3661, pushback, acionamento, portão 1. TAN 3661, no livre, chame para o táxi. Para o táxi, 3661. Golo 924, puxa o deck acionamento. Golo 924, livre, chame para o táxi. Autorizado 924. Juliette Bravo Delta, mantenha a Lima. Eita, 2019, o solo. Ao livrar, bem-vindo. Obrigado. Uma boa tarde. Igualmente. Juliette Tango Zulu, mantém a posição na Lima. Solo Web 621 no 4 pushback, ou melhor, aciona a mesma posição e posterior pushback. Web 621? Afirmo, aciona a mesma posição. Ok, tá livre o acionamento, reporte pronto para o pushback, Web 621. Já passará o pushback, o 672, obrigado. Solo, boa tarde, Gol 1780. Boa tarde, Gol 1780, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 1780. Mais que a Covid, acionado, pode 4 pronto para o táxi. Seja táxi, a Covid, reporte ingresso 17. Juliette Bravo Delta é o que está na frente? Positivo. Ok, Juliette Bravo Delta só vai aguardar no través do portão meia dúzia para o ingresso no pátio 3, ok? Aguardo no través do portão meia dúzia para o ingresso no pátio 3, Bravo Delta. Juliette Tango Zulu, segue o Juliette Bravo Delta. Segue o Bravo Delta, Juliette Tango Zulu. Fala, 6721, no pronto pushback. 6721, aguarde para início do pushback, tem um Airbus Delta na retaguarda? Terminando o pushback no setor, após o mesmo iniciar o táxi, está livre o seu pushback, chame para o táxi. Sente o Web 621 após o trânsito autorizado. Seja autorizado a linha decolar, 717. O táxi 62 a bordo, 2 horas e 5 Aracaju. Titan 3661, no táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera pista no zero, quando lá torre no 86, ajuste no 0-1-2, bom voo. 0-1-2, Índia e Alfa, torre 186, obrigado, tenha um bom dia. Ou saíram no 335-150, Mateo? 35, transfere, bom voo. Tração, até volta. Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu desce para 2000 pés, ajuste no 012. 2000-0012, Zulu. 1 no controle Salvador, 119-35. Taco, segundo 924. Só um momento para o cotejamento, Força Aérea no 335. Voo no 924, prossiga com os dados. Voo no 70 a bordo, 2020, Salvador. Ciente, Gol no 924, táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá a torre no 86, ajuste no 012, bom voo. Autorizado, Juliette e Alfa, Gol no 924. Juliette Bravo Delta agilizando o táxi, dê passagem ao Boeing da Gol na entrada do pátio 3 após ingressa no pátio de cargas. Alinhar e decolar 3661, vento 110 graus com 10. Autorizado de alinhar e decolar até 3661. Salvador, trip 5400, informação November. Aju, Dendo, Golf 677. Para o 050 na Mari, 5400. Preparada. Ok. Opa. Força aérea no 335, só poderia repetir novamente a rota? Ok, Golf 677, só confirmando o cotejo. Força aérea no 335, cotejamento correto, livre acionamento no pátio militar, para o táxi chame a torre 1186. Controle Salvador, Papa Romeu Lima, Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, mantém as condições visuais, reporte para o Itapuã. Patarim, para o Itapuã, Lima Bravo Alfa. 186, ok? Gol no 780, ingressa via Juliette, portão 05. Portão 05, ou no 780. Ok, Juliette, Bravo Delta. Salvador, Costa Aérea no 335, ciente, mantenha a hotel. A mantém a hotel, repita. Isso é decolada cabeceira da interseção. E Alfa até o ponto de espera, pista no zero, quando lá a torre no 186, ajuste no 012, bom voo. Sente, Índia e Alfa no ponto de espera de 286 com 1012, muito obrigado, boa tarde, até a próxima. Tremem a 1 da TAN, da colada agora, os 58, controle 1, 9 decimal, 35, bom voo. Obrigado, senhor, boa tarde, 3661. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3661, cruza 1800 metros, na Coral. TAN 3661, contato radar, sobe para o nível de voo no 40, vigilância. 403661, vigilância. Torre Web, mensagem do Juno, boa tarde. A próxima espera da 1-0. No 924, autorizado a decolagem, pista no 0, 180 com 12. Se decolagem, no 924. Solo, trip 5489 para puxa acionamento. Trip 5489, livre chame para o táxi. Porta para o táxi, 5489. O Salvador, o TAN 3193. Está na posição 11, solicita o pushback e o acionamento. TAN 3193, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Chamará para o táxi, TAN 3193. Salve Salvador, gol 1394 para pushback acionamento, portão 06. Gol no 394, livre chame para o táxi. Chamará o 1394. Trip 5489 na escuta. Escuta 5429. Só confirmando se eu se encontro no pátio 3, não é isso? Afirmativo, 5489. Solo Salvador, gol 1333, paciente da November, autorização São Paulo, Congonhas. Perfeito, obrigado. Controle, gol 1924, boa tarde, decolando a sua escuta. 1924, sobe ao 350, vigilância e radar. 350, vigilância, 924. Paulo, gol no 333. Quero manter a posição, número 2 para decolagem inicialmente. C21, 160 com 11, autorizar a decolagem. Decolagem 276, 721. Fuzero no 425, prossiga. Fuzero no 425, Maceió, aprovado nível 150. Decola da pista 1-0, perfil da PUCA, transição Caju com curva esquerda, rota via Golf 677. Transponder 5513, controle Salvador 119, decimal 35. 5 na 270, Lima Quilo Zulu. Gol 1924, trata posição de 11 horas, separado em 10 milhas, um Charlie 402, Libra 055 em descida para 2 mil pés. Tá, trip 5400, desce para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 2, autorizada final 1-0. Desce para 2 mil, 1-0 no 2, autorizado final do ILS X-Ray 5400, obrigado. O azul 41 no meio, identifique, desce e mantém o 050, chegada Mari. 050 Mari, 41 no meio. Sente, táxi, táxi 3, ó, Juliette Alfa. Até a pista 1-0, prossegue com a torre 118-6, o trip 5489 até o retorno. Fala Gol 600, ponte 3, pushback, acionamento. Força aérea no 425 na escuta. Fala Salvador, Gol 1394 para esse táxi, tem o POB de 190, autonomia 3 horas e 50, alternando Campinas. Estou ciente dos dados, aguarde, Gol no 394. Aguardando no 394. Força aérea no 425, na escuta do solo. Zero na ponte 3, pronto, pushback acionamento. Gol no 600, ciente, livre, pushback acionamento, chame táxi. Chama táxi, 600. Mangue da web que decolou à frente, quando pronto tem livre, 140 com 10. Pushback acionamento. Gol no 394, táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera pista 1-0, quando lá tornou no 86, ajuste 1-0, 1-2, bom voo. Gente, tem livre táxi, ponto de espera, chama torre 186, o gol no 394. Salvador Ground, go 1806, position 7 for pushback and startup. 1806, stand by to pushback and startup. Stand by, 1806. 5489. 5489, a Lima tem. 7, Lima tem, 5489. Um de cada vez, ok? Primeiro Força Aérea no 425, confirme o solo. Atenção, você tem um desvio à direita devido a formações? Está ciente da November, está do ideal de descida. 5491, acione de identificação. Desse mantenha 050, informe quando tiver condição de vaponte. Pelo nosso visual aqui, tá meio complicado voar bomb, porque tem uma linha de estabilidade justamente direto de gel bomb. O ideal pra gente seria voar direto pelos autorizados. Voe pelô, mantém a velocidade reduzida, provável espera sobre pelô para o sequenciamento. Agora pelô, reduzindo uma velocidade específica pra gente reduzir. 3193 ciente, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 1-0. Quando lá torno no 86, ajuste 1-0, 1-2, bom voo. Autorizado táxi via Juliette Alfa, quando pronto, ponto de espera 1-0, torre em 118-6, ajuste 1-0, 1-2. Gol no 3, 1-3-3. Gol no atinge, matinho 1-4-0. Ciente. Salvador 3-5 da FAB, decolou, saída PUCA, Caju. Fuzero no 335, sobe para nível 150, contato radar, vigilância. 7, vigilância, 150. Go on 806, ground. Go ahead. Coordinate with the ground staff to start your pushback after the traffic of Frontan. Respect. Ok, roger, after the draft goes down, we are clear for pushback and setup, go 1-8-0-6. Salvador, uma boa tarde, Oceaner 6315, autorização Guarulhos 380. Sente Oceaner 6315, aguarde a cópia, número 2 na sequência. Aguarda. Ground, go 1-8-0-6. Go 1-8-0-6, ground. Confirm, we are clear. Okay, alright. Now we have it. Do you stand by the traffic from town has passed? Falo Gol 600 para o táxi POB 136, 136, autonomia 240, alterna Maceió. Gol no 600, vai dar passagem ao Airbus Atam após ingresso a Índia e Alfa. No ponto de espera, torno no 86, ajuste no 0112, bom voo. Dando passagem ao Airbus Atam, Índia e Alfa, ponto de espera 186, obrigado, bom serviço, 600. 721. 721, sobe restrito nível 190. 190 pro 020, 219. Sente. A 289 da trip, decolada agora 08, controle 199, decimal 35, transfere, bom voo. Obrigado, prossegue com o controle, até o retorno. Trip 5400, na escuta? Torre Salvador, trip 5400. 5400, avistado, cheque trem, pista livre, pouso autorizado, 120 com 10. Baixado, checado, 5400. Sente, mantenha a posição, 1-4-2-5. 19. Transponder 5505, controle 119, decimal 35. Frequência livre estacionar. Abre o pátio 4, o Gilete Serra. Autorizado ingresso no 7 até o pátio 4, é porta pista livre. Ciente, o Fábio, mantenha o ponto de espera, mantenha o ponto de espera do hotel, aguarde para ingresso. Tá baixado e checado, 5400. Ciente, pouso autorizado na 10, 120 com 10. 120 com 10, livre pouso, 5400. Direto, posição BDEV com curva à direita. Transponder 5522, controle 119, decimal 35. É, só confirmando, transponder 55. 5522, Oxané 6315. É autorizado Guarulhos 360, Upper Quiz 50, decola da 10, subida da EL, Leda, após BDEV, transponder 5522, controle 1935, está na posição 8, ponto para puxa e acionamento. Oxané 6315, cotejamento correto, aguarde para início do pushback acionamento. É. Vitor Índia Juliette, copia. No zero, e chama Centro Recife, 1-2-6-8-5, alternado 1-2-5-4-5. Livro 3-1-9-0, chama Recife, 1-2-6-8-5, alternado 2-5-4-5, objeto 67, 2-1, boa tarde. Vai. Controle UK 3-6-6-1, mantendo 1-4-0, na sua escuta. Sente. Quadruno no meio, vetor sequenciamento, mantenha a proa esquerda, proa 020, limite ao lock. 020, limite ao lock, azul 4116. Afirmativo, tráfego número 1, sou agora o número 2, está sua posição de 12 horas em 13 milhas, Charlie 402, já na proa de interceptação. 4116. Táxi até através do portão 08, quais são? O senhor vai seguir o Boeing da Gol, acredito que ele iniciou o pushback no portão 07. O senhor vai seguir o mesmo via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 0 no 2, bom voo. Ok, segue o voo Juliette Alfa até o ponto de espera no 0, lá de 86, no 0 no 2, bom trabalho, 356. Salvador, boa tarde, trip 5400. Trip 5400, boa tarde. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Mantém posição, táxi Alfa antes da Juliette, Trip 5400. Vortex to go 1806, we have 74 on board, 2 hours, 14 minutes in Girls, South Main, Sierra Bravo, Romeo Fox. Boa tarde, só. Vale. Go on 806, taxi via Juliet Alpha until holding point runway 10, direct call tower 18-60, ultimate side 1012, have a nice flight. Juliet and Alpha, thank you, bye bye. A partir de agora, 1 minuto, perder contato voadura, 4-1-6. 3-2-1-6 da TAM, identifique, chegada Mari, desce, mantenha 050. Ficou, Mari 050, TAN 3-2-1-6. 4-1-6 da Azul, direita Duna, complete final, 2000 pés, reporte estabilizado. Direita Duna, 2000 pés, vai chamar na final, 4-1-6. Lima, Kilo, Zulu, final, torre 18-6, bom pouso. Boa tarde, bom trabalho, senhor. Oi, boa tarde, Papatango, Lima, Kilo, Zulu. Zulu, prossiga. Próxima marcadora, se chuta para a pose na 1-0. Ok, prosseguindo então 1-0, Zulu, pouso autorizado, 150.8. Zulu. 5, contato radar, sobe para o nível de voo 1-5-0, vigilado. Acendendo por 750, 1-4-2-5. Trip 5491, desça para 2000 pés, ajuste no 012, após Pelô, Duna, final e LS. 72000, Pelô, Duna, minha final 5491. ILS 10, 410, 416. Bruno no deixa aproximação, chame torre no 8 decimal 6, complete final. 1-8-6, 416. Torre Salvador Azul, 416, final ILS, pista 10. Sim, quando a aproximação, aguardando para o pouso, 416. Aguarda, 416. Tio Chané 6315, táxi